agora chegamos ao episódio 12 da segunda temporada de Voltron, O Grande Plano, Best Laid Plan. Em português seria planos bem pensados, né? Mas seja. Mas vamos lá. Com isso, a Alura agradece o Reiner e os Okaris, né? Pela ajuda na criação do Teludavi, né? Uhum. Mínimo, né? Porque os caras se fuderam fazendo isso. Fuderam não. Eles têm. Eles sabem fazer direito. Eles não tiveram tanto, vamos dizer, esforço pra fazer isso, não. Ah. Sim, né? Mas o que eu tô falando, enquanto os paladinos estavam tipo, combatendo no episódio anterior, eles estavam lá. Fazendo todo o trabalho pesado, mas vamos lá. Com isso, os leões decolam carregando o Teludavi, porque aquilo ali deve pesar pra caralho. Né? Gigantesco. E na nave mãe do Zarkon, os druidas continuam a torturar o coitado do espião da Espada de Marmora. O Shiro finalmente explica o plano pros outros, que na verdade ele tá explicando o plano é pra gente. Quebra de quarta parede, a gente vê por aqui. O Slav diz que pode fazer um gerador de gravidade grande o suficiente para que ele não pare de funcionar por muito tempo. O que que acontece? O plano basicamente é levar essa porra desse Teludavi pra perto da base dos Gaurans e jogar a porra da base dos Gaurans em outro canto da galáxia, e assim eles se livrarem da merda dos Gaurans. Só que pra isso eles precisam, antes de mais nada, de um gerador de gravidade pra fazer essa porra funcionar, além do cristal da Malmera, além das lentes de Scaltrite, além do tudo caralho, é quatro. E aí que entra a porra do Slav, mas então ele sabe que vai conseguir fazer o gerador de gravidade, mas que ele pode não funcionar durante muito tempo, né? Isso, e enquanto isso, lá na nave-mãe dos Gaurans, o Zarkon é interrompido pela Haga, que tava trazendo notícias que ela conseguiu extrair do espião, né? Uhum. Pra variar. Enquanto isso, o Zarkon acha o Leão Negro, mas aí o que que acontece? O Shiro malaco, dessa vez ele conseguiu usar a malandragem dele, percebendo isso, usando o Leão Negro como isca. Muito bem. O Kif se voluntaria a entrar na nave do Zarkon pra achar o espião. E a Pid prepara uma nave com dispositivo de camuflagem para eles poderem seguir viagem, né? A Alura pede desculpas ao Kif por tê-lo tratado mal, por ele tomar cuidado na missão. Quer dizer, é nessa hora que eu, sinceramente, comecei a shippar esses dois. Porque eles estavam muito... briga e volta, morde e assopra, né? Mas tá bom, foda-se. Bom, enquanto isso, a armada Gauran chega até o Leão Vermelho, o Leão Negro, o Kif aproveita disso para entrar camuflado lá na nave do Zarkon. Uhum. E o Slav utiliza o gerador de gravidade para esconder o Teludavi gigante. Muito bem. Vemos os druidas torturarem o espião e ele usa sua espada para libertar basicamente, né? O Kif continua procurando o espião, enquanto isso os leões azul, verde e amarelo se juntam ao negro na batalha. Mas ainda eles não podem formar o Voltron porque o Kif ainda tá lá dentro. É lógico, é óbvio. O Zarkon ordena aos druidas que aumentem a carga da quinta essência para ele poder dominar o leão negro. O Kif tenta hackear os computadores e vê o espião tentar fazer o mesmo perseguido pelos druidas. Kif e o espião acabam entrando em batalha contra os druidas. O espião, que se chama Faith, né? Faith. Finalmente a gente descobre o nome desse filho da puta, né? Nota que o Kif é meio Gauron. Como é que o cara consegue notar que o Kif é meio Gauron? Provavelmente por causa da porra da espada que ele tava usando, né? Provavelmente, né? Então, eu tô achando que os Gaurans conseguem reconhecer uns aos outros por causa de algum tipo de emanação de energia, porque, né? É pelo cheiro, só né? Só desse jeito. Pelo cheiro. É quase eles isso. Eles fedem diferente. É, por aí. E enquanto isso, do lado de fora, a batalha continua fudida. O Zarkon entra na batalha pra valer, né? Que até agora ele estava mandando, e a Haga vai atrás do Kif e do Taze. O Taze ordena ao Kif que saia da sala pra que ele possa explodir tudo e sobrecarregar o sistema. Ó, mais um ataque kamikaze. Esse povo tá ficando perigoso. E pra variar, né? Como a algumas das tecnologias do Slav, o gerador de gravidade falha e o Teludavi fica visível em cima da base, Gauron. É, eles conseguiram chegar lá, né? Menos mal. A Lura então aproveita para energizar o Teludav gigante e nesse meio tempo o Tace sobrecarrega a sala de controle e desliga a nave-mãe dos Gauran. Ou seja, o plano por enquanto tá dando certo. Por enquanto, né? O Kif escapa por pouco da explosão e é salvo mais uma vez por quem? Por quem? Por quem? O Leão Vermelho! Né? Muito bem. A Espada de Mamora, nesse meio tempo, bota um vírus na nave-mãe, para que a parte do plano, para que a nave-mãe pudesse ficar inutilizada. Independence Day mandou um outro abraço de novo. Né? A Raga e o Zarkon ficam putos nas calças de saber que tá dando tudo errado pra eles. E a Lura finalmente ativa o Teludav gigante. O esforço pra ela poder fazer isso é gigantesco, a coitadinha desmaia. Como o Coran tinha previsto lá atrás. Claro. Um buraco de minhoca se abre e o plano chega na etapa final. A nave-mãe do Zarkon é levada para dentro do buraco de minhoca. O Volto é formado, porque afinal de contas, se não formar o Volto, não vai ter episódio, né? E finalmente vai começar a putaria... Não, desculpa. Vai começar a batalha final. Ai, puta que pariu. E assim terminamos o penúltimo episódio desta segunda temporada. Fiquem ligados na gente, queridos ouvintes, e aguardem o próximo Nerd Maratonista com o Season Finale de Voltron, o Defensor Lendário.